É uma caminhada de solidariedade que já se faz há alguns anos no agrupamento de escolas do hospital, nomeadamente no departamento do primeiro ciclo. Esta caminhada faz-se sempre em prol de acreditar. Todos os donativos recolhidos estão para acreditar. Durante alguns anos nós contratávamos a acreditar no sentido de saber quais as maiores necessidades e recolhíamos alimentos, brinquedos, alguns atualhados. Este ano tomámos uma outra opção. Lançámos a campanha, no âmbito desta caminhada, 1 euro por um dorsal. Ou seja, cada um dos participantes trouxe 1 euro e recebeu o dorsal da caminhada e participa na caminhada. Esta é uma atividade que se estende a todas as turmas do primeiro ciclo do Agrupamento de Escolas do Lavel Hospital. Portanto, nas nossas 10 escolas de primeiro ciclo, são cerca de 840 alunos, o que, também com os professores que participam, com funcionários, contamos arrecadar talvez cerca de 1000 euros, que depois serão entregues a acreditar. Possivelmente no mês de janeiro houve alguns agrupamentos que já fizeram atividade, algumas escolas que já fizeram atividade nos outros dias desta semana. Uma iniciativa solidária. Quem, como eu já tive a oportunidade de fazer, se desloca depois a acreditar para entregar pessoalmente, lembro-me que há 2 anos, entregámos os donativos que tínhamos, percebe a felicidade, o olhar de agradecimento que as pessoas que lá trabalham e que dão muito do seu tempo, os jovens que lá têm, o reconhecimento que eles têm por esta iniciativa. Em simultâneo, também pretendemos estimular este espírito solidário com os nossos alunos. A escola não é só o português e a matemática, e nós também formamos cidadãos. O desenvolver este espírito de cidadania junto dos nossos alunos é também um dos objetivos do Agrupamento de Escolas do Lavel Hospital.